E eu me entreguei pra você, mas no fundo eu sabia que era um amor perigoso e mesmo assim te queria. E me apaixonei pelos seus olhos, te amei no seu sorriso. O tempo foi passando, eu fui perdendo o juízo. Nada pra dar certo, tudo pra dar errado. Se hoje eu tô sozinho, eu fui uma culpada. Eu sei que eu ia ser esse amor perigoso, mas quando é vagabundo é muito mais gostoso. Tenho sua cara de pau e faço tudo de novo. Sobre tudo de novo. Eu sei que eu ia ser esse amor perigoso, mas quando é vagabundo é muito mais gostoso. Eu sou cara de pau e faço tudo de novo. Sobre tudo de novo. Apaixonei pelos seus olhos, gamei nos seus sorrisos. O tempo foi passando, eu fui perdendo o juízo. Nada pra dar certo, tudo pra dar errado. Se hoje eu tô sozinho, eu fui uma culpada. Eu sei que eu me arrisquei nesse amor perigoso, mas quando é vagabundo é muito mais gostoso. Eu sou cara de pau e faço tudo de novo. Sofro tudo de novo. Eu sei que eu me arrisquei nesse amor perigoso, vagabundo é muito mais gostoso. Eu sou cara de pau e faço tudo de novo.